Uno Cabuloso. Mixagens DJ Matheus Freitas. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegar.

novo DJ que se rock chantou. Oh, oh, oh, oh, oh. Olha as novinhas dançando em cima do som. Fazendo a festa no Amapá. Uhul! Alô, Mel! Cabuloso. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. How about it? Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Alô, amigo Erezinho, toca as melhores, vai. DJ Matheus Freitas. Matheus. Yeah.